meu olho enche d'água de lembrar de que perdi muita coisa, minha mente ainda não pôde digerir. Parece que aquele fato vem pra sugerir que o mundo vai desabar a hora que alguém partir. Ela não tá mais ali na hora de te amparar, mas ela olha por ti a cada vez que chorar, cada vez que derramar lágrimas suas ao chão. Fecha os olhos e expressa o que sente por oração. Sei que é foda embaçado, mas a vida vai seguir. Hoje chora vendo a falta que ela te faz aqui. Ajoelhado, mão aos céus, eu vou tá pedindo força pra bater de frente contra os que dilatam fino. Sempre fé pra conseguir se manter de pé, quem viu a lacuna foi deixada por alguém que já partiu. Todos foram daquele jeito que eu não esperava. Como tava o dia lindo, tempo fechou do nada. Ficou a saudade que eu levo na caminhada, amizade marcada em cada cena da quebrada. Palavras foram ditas, ouvidas durante a vida. Cada um que já colou quando tudo era saída de escola, sempre fitando as mina mais da hora, se perguntando aí truta, será que a vida melhora ou piora? Não tinha hora, tem rolê, vamos embora. Tudo era festa, melhor acontecia agora. Cada um que vi sorrir, cada um que já chorou, cada um que vi cair, cada um que se levantou. Ficou marcado por um flash que hoje faz sentido. Tenta encontrar o que um dia eu deixei ser perdido. O que me foi tirado nos fatos do dia a dia. Uns pagou com a vida, a dívida que nem devia. Muito vou aprender entre reza e poesia. Torço pra não aconteça o que vejo que acontecia. Sabia que tudo ia como a vida deveria. Rezo pra trombar o Luiz Fernando no sol qualquer dia. Preces pra quem se foi, pedidos pra quem ficar. Se eu pudesse prometer, mano, que não vou te deixar. Precisar aqui votar com você até o fim. Batalhar pra não deixar tirar o meu melhor de mim. Quando o peito aperta, cê olha a sua volta e vê que agora não tem do lado quem te faz mais falta. Quero ver voltar atrás, tentar pedir perdão. Engole o choro, não tem mais quem pegue na sua mão. E diz, filho, vou te guiar um caminho bom. Se apaga a luz, já era, tudo vira escuridão. Vou rezar pra que tudo seja melhor ao final. Várias madrugas no rap, tô esperando o sol, purificando o corpo, bater uma mente sã. Vejo que o céu amanheceu mais cinza essa manhã. Meu divã, a memória onde eu sei que está. Aquele que não posso ver, ou ao menos enxergar. Queria eu poder, só um momento, sei lá, perguntar. Aí malandro, como é que cê tá? Sei que um dia a gente vai poder se ver numa melhor, mas bem melhor, trutão. Cê pode crer que tudo clarear, pra nós poder entender o que a olho nu nunca conseguimos perceber. Deixar saudade quem ficou um dia pra trás, e quem se foi tá consciente que não volta mais. Pra qualquer um vai ser assim, cada vez se faz. O corpo só se cura se o espírito tiver em paz. Espero que um dia a gente ainda possa ouvir a voz de quem se foi e um dia nos deixou aqui. Porque quem fica tem a plena consciência que um dia ou outro também vai subir.